Portal do Arrocha. Experiente você de tudo me ensinou. Nos teus braços, amor, eu senti. Está chovendo muito e onde está você, amor? É que eu te quero só mais um pouquinho.